bem chuto atravessar o Rio Jordão, com o Cristo me encontrar e ele me saudar, a sua face radiante então contemplarei. Que gozo ver o rei dos reis. Tu vais também gozar ali nos altos céus, coroa muito brilhante terás. Tu vais gozar, ó meu querido irmão, de Cristo terás galo. Terminar aqui no mundo de ilusão, com Cristo irei morar, terei meu galardão de tudo que eu fiz e pelas lutas que passei. Que gozo ver o rei dos reis. Tu vais também gozar de ouro e o trono de Jesus. Os muros são reluzentes de jaspe e cristal. Quão bela é a morada, e então receberei de Cristo, grande rei dos reis. Tu vais também gozar altos céus, coroa muito brilhante terás. Tu vais gozar, ó meu querido irmão, de Cristo terás galardão.